有个人上嚟，眨下眼。 Bem-vindo ao meu poema, minha senhora. Quarta-feira eu tava como? Cascadura na cintura, duas pistolas, pique Nazaré, Tedesco, aí fui pra frente do Bradesco, só tomando meu refresco de laranja e acerola. Garoto, deixa eu te mostrar um macete. Eu levo um quilo no cadete e o dois peta no catete, vamo embora. Tu só rimou tolete, papai, bota seu tolete pra sentir papai do céu, tizer o senhor, volta na hora. De onde eu venho, os cara morre, quando fala muito ocorre, quando é craque pó, corre, DJ grego me socorre, o beat passa aqui no kit, essa rima tá manjada. Esse é o Catuaba Hit, é o super-homem de calçado. Eu tô chapado, mas não perco o papo reto. Flow mineiro, como quieto. Cai gato, bota os paco, punchline que manda te tomar no reto. Falei errado, mas o sim eu entendo certo. Me formaram a Cracolândia, já tive Piolilândia. Nunca fui na Disneylândia, o cap é Pedro Henrique Bende. Acesso IG, amigo manja, saca só minha ganja. É um Killer Avenger, hey Jack, mate os Power Rangers. Eu que mando nessa porra, Campo Grande, Cachamorra 4-4, eu vim de Santa Margarida. Vou chegar atrasado, minha querida, e que se foda. Eu levo a vida na batida. Chama Derulo, Wiggle, Wiggle, Wiggle. Nipe, Steven, sigam só. Spoon, me sigam só. Reivindigam, resolvemos como heavy metal das antigas. Eu tô na paz, só que eu sou de arruma briga. O lobisomem latino-americano em Sepetiba. Wiggle, Wiggle, Wiggle, Wiggle, Wiggle, Wiggle. Eu tô latino-americano em Sepetiba. Wiggle, Wiggle, Wiggle, Wiggle, Wiggle, Wiggle. Eu sou um quilo de problema pra tua vida. Pra tua barriga. Um quilo. Solta a voz, enfiei nos seus cus respectivos Game Boys. Boom Bap Lord, Robert De Niro. Chegaram os discos voador e os homens deram tiro. Punchline que congela aqui, Sub-Zero. Acabe com esta festa, arrasta os tiras estão vindo. Eu vi essa frase foda num filme que eu vi na terça. Cortaram o fio verde, a bomba explodiu minha cabeça. Arrumei 50 conto, antes que eu me esqueça. Missão pagar conta de luz, antes que anoiteça. Atividade no polícia, no bandido de gravata. Eu fui no brechozinho, comprei o sofá de 180 pratos. Viajei no sofazinho, bebendo cerveja lá. Eu escrevi isso aqui, comendo suflêzinho de batata. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Eu tô latino-americano em Sepetiba. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Um quilo.